trazem a lua, ruas, minhas mãos. Mas hoje as minhas mãos enfraquecidas e vazias procuram nuas pelas luas, pelas ruas, na solidão das noites frias, por você. Hoje, homem sem medo, aportam no futuro. Eu tenho medo, acordo e te procuro. Meu quarto escuro é inerte como a morte. Hoje, homens de aço esperam da ciência. Eu desespero e abraço a tua ausência, que é o que me resta vivo em minha sorte. Sorte, eu não queria juventude assim perdida. Eu não queria andar morrendo pela vida. Eu não queria amar assim como eu te amei. Sorte, eu não queria juventude assim perdida. Eu não queria andar morrendo pela vida. Eu não queria amar assim como eu te amei. Você ouve Antena Web Show aqui no canal 2 da sua rádio Antena rádio Web. Antena rádio Web. Antena rádio Web. Rádio Antena rádio Web. Rádio. Esse corpo moreno, cheiroso, gostoso que você tem. Corpo delgado, da cor do pecado que faz tão bem. Esse beijo molhado, escandalizado, que você me deu, tem um sabor diferente. E a boca da gente jamais esqueceu. Quando você me responde coisas com graça, a vergonha se esconde. Então se revela a maldade da raça. Cheiro de mato, cheiro de fato, saudade, tristeza, simples beleza. Teu corpo moreno, moreno, enlouquece. Eu não sei bem porquê, só sinto na vida o que vem de você. Antena Web Show. Antena Web Show. Produção e apresentação de Mendonça, diretamente do Estúdio 2, Urânia, São Paulo, Brasil, para Canal 2 da sua Rádio Antena Web. Antena Web. Antena Web. Comienza la noche, los cuerpos se estremecen, la música penetra y la locura aparece, y el éxtasis se apodera de tu piel y tu mente, y te eleva hasta el paraíso. Frecuencia básica. Contagem regressiva. 3, 2, 1, 0. Esta música não é apenas um lançamento. Esta música será um sucesso nas pistas. Você está então ouvindo o Antena Web Show aqui pelo canal 2 da sua rádio Antena Web. E nós iniciamos aí nosso segundo bloco deste programa com o Gigi D'Agostino. Olha, para você que queira aí iniciar ou até mesmo aprimorar seus conhecimentos com o som de Forge, acesse www.templodamor.com. Lá tem o link instrutor pela web e tem como você então contratar aí o meu amigo Ademar Souza para aquela aulinha de iniciação ou aprimoramento de som de Forge e muito mais para você lá em www.templodamor.com, ok? Faça na então uma visita, ok? Eu também quero agradecer o carinho da sua audiência pelo programa Antena Web Show aqui pelo seu canal 2 da Rádio Antena Web. E prosseguindo a nossa programação, trazendo muito mais música para você que vem chegando aí na sequência. Daniel e depois Barão Vermelho, Maior Abandonado. E ainda neste bloco, Sai Guarapira, Sobradinho. E uma aí de viola, né? Felipe Falcão, É Pra Lá Que Eu Vou. E ainda um Fernando Sorocaba, Madri. E finalizando então esse nosso segundo bloco musical, depois muito mais para você aqui na seu canal 2 da Rádio Antena Web. O programa Antena Web Show da seu canal 2, Rádio Antena Web, ok? Uma boa noite para você, muito obrigado aí pelo carinho da sua audiência. Então vem comigo aqui pros sucessos. See the Antena Web Show, aqui no canal 2 da sua Rádio Antena Web. Antena Web, Antena Web, Antena Web. Sertão vai virar.

E você está ouvindo a Antena Web Show aqui pelo canal 2 da sua rádio Antena Web. E você ouviu aí Chico Buarque de Holanda, João e Maria. Também tivemos a presença de Leonardo, de Corpo e Alma. E ainda Renato e seus Blue Caps, Feche os Olhos. E para finalizar o bloco, o rei Roberto Carlos, Tudo Para. E eu quero agradecer o carinho da audiência aí pela Rádio Antena Web, o nosso canal 2, né? No programa Antena Web Show. Olha, eu quero falar para você que deseja aí iniciar ou até mesmo aprimorar seus conhecimentos com o SoundForge. Você sabe, o SoundForge, um programa para edição de áudio, né? É só você contactar o meu amigo Ademar através do link instrutor pela web. Ele fica no site www.templodoamor.com, ok? E vamos dando sequência na nossa programação, trazendo mais música. Agora trazendo aí André e Adriano, Minha Mulher Não Deixa Não. E depois um fado aí, né, pra gente ouvir, um fado gostoso pra se ouvir. E pra finalizar esse bloco, Claudinho e Bochecha, Xereta. Então vamos lá, trazendo o nosso próximo sequência musical. Vou não, quero não, posso não, minha mulher não deixa não. Não vou não, quero não. Vou não, quero não, posso não, minha mulher não deixa não. Não vou não, quero não. E aí, André, você vai? Eu não vou não, minha mulher não deixa. Ei, você quer beber? Não, não vou não, quero não. Não deixa não, não vou não, quero não. Vou não, quero não, posso não, minha mulher não deixa não, não vou.

falei que era pra não brincar com essas coisas de sedução. Eu te avisei pra não provocar desse jeito meu coração. Você só quer me usar, me enlouquecer com esse corpo tão sensual. Você vai se entregar se esse jogo virar paixão. Se você quer me usar, é bom saber que o seu feitiço não é fatal. Tanto você pediu, você vai ter o que você queria afinal. Vou fazer você dançar sua xereta. Vou fazer você zoar esse planeta. Vou fazer você molhar a camiseta. Não vem e vai, porque daqui você não sai. Vou fazer você dançar sua xereta. Vou fazer você zoar esse planeta. Vou fazer você molhar a camiseta. Não vem e vai, porque daqui você não sai. Vou fazer você dançar sua xereta. Rádio com o seu ritmo. Agora eu vou explicar para vocês a maneira correta como lidar com o cego no seu dia a dia. Agora você vai ficar sabendo do dia a dia como lidar com um deficiente visual, um portador de deficiência visual, um cego. É, um ceguinho mesmo. Ceguinho é a mãe. Calma. Ceguinho é a calma mãe. Aí. Calma aí, ó. Você tá nervoso. Calma, calma. Tem gente que não sabe lidar com o cego no dia a dia, não por culpa da pessoa, mas por culpa talvez até da própria imprensa, que ainda não fez uma campanha conscientizando as pessoas da maneira correta. Nem o jornal, nem a revista, nem o rádio, nem a televisão. Aliás, a televisão vive sacaneando o cego, né? Todo dia tem uma propaganda de televisão fazendo sacanagem com a gente. Eu vou dar um exemplo pra vocês. Eu tô lá na sala, vendo televisão. Eu tô lá vendo televisão, a minha maneira, né? De repente, eu me preparo pra tirar a água do joelho, que entra os comerciais, mas é aquele recurso de marketing, né? Aí o cara entra, né? Não! Não saia de sua sala agora! Atenção para o lançamento que pode mudar a sua vida. A tecnologia avançada e a criatividade humana lhe conceberam este lindo aparelho. Veja. E são três lindos modelos à sua disposição. Este para a sua casa, este para o seu escritório. E veja só esse que você pode levar para onde você quiser. Eu falei, eu vou levar para casa da sua mãe, infeliz. Eu sou cego. Repare nas cores, no design. Você nunca viu coisa igual. Falei, ô, gente, eu nunca vi nem igual, nem diferente, eu sou cego. Você deve estar imaginando que isso é caro. Falei, não, eu tô imaginando, o que é isso, infeliz? Veja só que precinho. E você ainda pode pagar em 3 vezes sem juros. Ai, gente, eu me levantei da cadeira para quebrar a televisão de ódio. Aí o cara fala, você não precisa sair de casa para adquirir esta maravilha do século XXI. Aí eu pensei, até que enfim, né? Dá o número do telefone, eu ligo para lá e fico sabendo, né? Aí o cara, ligue agora para o telefone que está no seu vídeo e receba em casa. É muito difícil. Eles acham que cego não tem dinheiro, não, né? Acho que o cego tá com o nome no SPC direto, né? Essa sacanagem é diária na televisão, gente. Outros que não sabem lidar com cego por falta de informação são as secretárias. Secretária e aeromoça. Tratam cego igual criança. Neném. Sasha. Eu tô lá no escritório, aí chega a secretária me tratando como neném. Oi, tudo bem? Como é que se chama? Você tá esperando o doutor? Você quer uma água? Quer um cafezinho? Só falta ela falar, mostra o pilililho pra titia ver. Isso ela não fala não, né? E pra atravessar o cego na rua? É a coisa mais fácil do mundo. Para atravessar o cego na rua, é só você deixar que eu seguro no seu braço, aí eu sinto todos os seus movimentos. Se você deixar eu segurar no seu braço, você pode subir escada, descer escada, pular buraco. Eu acho que eu participo até da São Silvestre com você. Desde que você deixe eu segurar no seu braço. A maioria, como é que faz para atravessar o cego, gente? Pega a gente pelo braço, suspende o braço da gente e aperta. Mas aperta com tanta força que dá a impressão que eles têm medo da gente fugir. E eu não quero fugir, gente. Eu só quero atravessar a rua. Às vezes coincide de dois. Um suspende de um lado, o outro do outro. Aí eu penso, ó, vão me carregar, rapaz, que legal. E de vez em quando aparece um maluco que me pega pela bengala e sai puxando. O cara me pega pela bengala e sai puxando. Quando acontece comigo, eu largo a bengala na mão dele. Quando chega do outro lado da avenida, ele... Uai, cadê o cego? Gente, cadê o cego que tava aqui? Meu Deus, gente, por isso que eu notei que a bengala ficou leve. Alguém viu um cego, hein? Gente, o que eu faço agora com essa bengala? Aí eu pensei, ah, se eu tivesse intimidade, tava na ponta da língua. Para atravessar o cego na rua, gente, é só deixar que eu seguro no seu braço, que não tem problema. E para sentar o cego na cadeira? Muito fácil. Chega, põe a mão aqui no encosto, a mão do ceguinho aqui no encosto. A gente chega, senta, belas. A maioria, como é que faz para sentar o cego na cadeira, gente? Pega a gente pelos dois braços. E vai empurrando a gente, vai empurrando, eu vou dando ré, eu preparo a bunda para um assento lá em cima, e o assento é lá embaixo, aí eu desabo. Dá uma friagem na garagem, gente. Dá a mesma impressão de estar caindo de um prédio de costas.

seem to know whatever mood I'm going through. Feel as though I've known you forever. E o programa Antena Web Show, aqui pelo canal 2 da sua rádio Antena Web, apresentou aí, nesse bloco, o humor de Geraldo Magela, O Cego no Seu Dia a Dia. E depois tivemos a belíssima interpretação aí de Moacir Franco, Balada número 7. E ainda, Marisa Monte, Carinhoso. E depois, internacional aí, né? Ó, Pink Floyd. E depois, o Paul McCartney e Stevie Wonder. E depois, retornamos com uma nacional, né? Aí, 14 bis. Linda Juventude. E essa que roda aí, Amigo para Sempre. E com isso vou encerrando aqui o meu programa Antena Web Show neste domingão de 29 de julho de 2012. A próxima canção que eu vou deixar para vocês aí é de Jorge Luiz e Fernando, interpretando essa belíssima canção, Riozinho, que dedico, assim como foi toda a programação, para todos vocês que estiveram aí na minha companhia, e que permaneçam aí na Rádio Antena Web, o canal 2, ok? Então, o meu agradecimento pelo seu carinho e que todos tenham aí uma excelente semana pela frente, abençoada por Deus. Eu, Mendonça, com este programa Antena Web Show, voltarei no próximo domingo, se assim Deus me permitir, ok? Então fique com as duas últimas canções aí. E também, se quer aí, você pode anotar aí o meu endereço eletrônico. Ele servirá para você adicionar no seu Facebook, ou no seu MSN, ou ainda enviar um e-mail para mim, ok? Anote aí, joaonatal.uranha@hotmail.com, ok? Sem acento, né, o João, né? Então, repetindo, joaonatal.uranha@hotmail.com, ok? Tô indo nessa. Tchau, tchau. Amigos para siempre. Sentiu-se mal. Ai, ai, ai, mas ficou sensacional. Era um biquíni de bolinha amarelinha, tão pequenininho, mal cabia na Ana Maria. Biquíni de bolinha amarelinha, tão pequenininho, que na palma da mão se escondia. Pá, pá, pá, pá, pá.